A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao regresso do programa Espelho Mágico neste dia 11 de setembro do ano de 2011. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para 30 minutos de momentos que só lhe pertencem a si e à sua alma, à sua imaginação. Convido-o a passar connosco para o outro lado do espelho. E leve-se profundamente e deixe-se ficar connosco durante estes 30 minutos. A música é o convite deste espaço. Hoje vamos andar entre a magia, o real, o branco e o preto, o claro, o escuro, o certo, o errado, o bem e o mal. E sabe porquê é que digo isto? Porque neste programa pode encontrar todas estas facetas. Este é um programa que lhe oferece todos estes lados. A última emissão que tivemos foi a quarta emissão, depois destas semanas em que estivemos fora por motivos técnicos, mas a última emissão levou-nos a um lado mais erótico, mais apaixonado, mais romântico. Hoje vamos andar pela imaginação. Vamos a um mundo onde é possível que hajam feiticeiros, feiticeiras, fadas, duendes, seres mágicos, tudo aquilo que quiser imaginar. Convido-o a ficar connosco neste espaço. Vamos começar com Celtic New Roman. Logo depois, ficamos com nada mais, nada menos do que Vanessa May, que nos traz uma das músicas mágicas da discografia desta senhora, desta violinista. Ficamos com Happy Valley. Esta é a terceira faixa de um álbum dedicado ao violino misturado à música chinesa. Fique, então, com as histórias de encantar destas músicas. Esta primeira música que vamos ouvir faz parte da banda sonora da conhecida trilogia O Senhor dos Anéis. E é por isto que eu lhe digo que este programa tem a faceta de levá-lo ao mundo mágico e ao mundo real. Porque logo depois vem Vanessa May com um dos temas que mistura o violino com a magia da China, porque a China é um dos países que tem mais histórias fantásticas imaginadas e que nos prende a imaginação de tal forma que nós ficamos encantados com as histórias que ouvimos. Desde o dragão, que é uma das figuras imaginárias que a China nos oferece, a outras tantas que não podemos esquecer, estas são duas músicas que, espero eu, sejam do seu agrado. Hoje temos mais um momento Alma Gêmea, mas eu voltarei depois para falar sobre isso. Fique por aí e passe connosco ao outro lado do espelho. como lhe disse, entre o dragão e o arqueiro e os sóis, temos muitas histórias da China para ouvir e para investigar, para conhecer. E são histórias assim que também nos levam a ficar presos a um mundo imaginário ao ouvir músicas como esta que ouvimos, Happy Valley. É a terceira faixa de um trabalho de 3 temas de Vanessa May. Vamos ficar agora com Elevação Espiritual. É o tema de hoje de Alma Gêmea que temos vindo a seguir. Este é o quinta participação de Alma Gêmea aqui no nosso programa e espero que seja do seu agrado. Temos depois desta mais 5 participações que ao longo das semanas, portanto durante mais 5 semanas terá Alma Gêmea aqui no programa Espelho Mágico. Vamos então ficar com Elevação Espiritual, tema é o espaço que vamos ouvir de Alma Gêmea hoje aqui no Espelho Mágico. Fico por aí e até já. Elevação Espiritual. Eleve-se para o alto de uma montanha acima das nuvens. Sinta-se lá, cercado pelo silêncio total. Perceba o céu intensamente azul e um raio de luz branca envolvendo-o como um manto protetor. Sinta a mudança de energia leve, pura e sutil. Uma enorme sensação de paz envolve todo o seu ser. Respire suavemente, permitindo que essa nova energia penetre em cada partícula do seu ser, tornando-o cada vez mais iluminado. Agora, em nome da poderosa presença de Deus, invoque e sinta os seus mestres cósmicos, seres de muita luz ao seu redor. Você está em um plano acima da Terra, lá no alto. Olhe para baixo e perceba como tudo ficou pequeno diante da grandiosidade do universo. Perceba como seus problemas afetivos, financeiros, materiais, profissionais, conjugais, tornam-se insignificantes à medida que você se distancia deles. Tenha a coragem de romper com todos esses apegos terrestres. Pense naquilo que mais o preocupa neste momento. Mentalmente escreva em uma folha branca todos os detalhes que o afligem, sem se envolver emocionalmente. Escreva tudo aquilo que você deseja entender, se libertar, e coloque dentro de um envelope. Lacre e entregue ao Mestre Jesus, que neste momento se aproxima com Nossa Senhora em coro de anjos. Entregue agora para Jesus e diga: seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Após essa entrega, acredite que a partir desse instante, a consciência cósmica promoverá toda a ajuda necessária que chegará até você no momento certo. Olhe novamente para baixo e veja agora todos os seus problemas solucionados. Sinta-se feliz, leve, em paz. A partir deste momento, abra-se e fique atento, percebendo quando isso ocorrer, Essas mensagens sutis do universo são as coincidências que acontecem. Envie agora um forte raio de luz dourada para sua casa, seu trabalho e todas as pessoas envolvidas em sua vida. Retorne para a Terra, totalmente sintonizado com a dimensão cósmica. Sinta-se ligado ao plano divino por um cordão dourado de energia. Essa ligação permite que tudo que foi entregue se realize. Retorne para a Terra totalmente sintonizado com essa energia cósmica e sinta-se em paz e confiante que todos os seus pedidos serão realizados. Acredite. E estou aqui agora para as despedidas. Na próxima semana, garanto-lhe que voltamos aqui à Antena Web durante 30 minutos para lhe trazer mais uma oportunidade de passar o espelho connosco. Já sabe que este programa quer sempre que relaxe, repouse, que sonhe, que se liberte e que, sobretudo, seja você mesmo. Se é sonhador, pois sonhe. Se gosta de apenas relaxar, relaxe. Se gosta de imaginar, então também pode imaginar. Aqui, você, para além daquilo que deve ser, que é você mesmo, pode ser tudo aquilo que quiser. Vamos terminar com Middles of Heaven, esta versão instrumental de Nightwish, e terminamos com Lucifero, Quel Giorno, tema trazido pela grande voz de Emma Chaplin. É assim que terminamos o nosso espelho mágico de hoje, com duas grandes músicas e que eu espero que mais uma vez o façam viajar pelo mundo que é só seu, o mundo da imaginação. Eu sou a Joana Santos e na próxima semana, ao domingo, às 22h, estou de volta para lhe trazer mais um programa, mais 30 minutos de imaginação, que espero eu que lhe agrade. Da minha parte é tudo, uma boa noite e até para a semana. quel giorno. Tanto fu come ti. Chi vi lo è remolino. Oltre vi t'attorno. Qui so spirlossi. Yeah.